traz-me um café. À superfície parece tudo muito simples. O café é uma planta, as suas sementes são secas, torradas, moídas, feitas em infusão e bebidas. É essencialmente o mesmo que sempre foi, pelo menos desde que as pessoas o começaram a beber, desde há muito tempo. Mas todo este processo se tornou exponencialmente mais complicado. Ao desapegar, anestesia o sabor ao prazer feitiço do café. Café. Café. Café. Café. Estivemos hoje no tal café de província da Avenida da República. O roleiro, o Carlos, o João José e eu. O dono é quem faz o cafezinho e serve à mesa, rabugento, aborrecido com todos aqueles herdeiros inesperados da cubana em frente, que lhe vinham interromper o ripanço. Pregou logo uma descompostura no João José, que para ficarmos mais à larga quis juntar duas mesas. As mesas não são para tirar dos sítios, decretou. Estão colocadas da melhor maneira para não abanarem e tornarem os líquidos. Como quem diz, se não lhe convém, ponha-se a cavar. Encolhemos humildemente. Os cafés são tão poucos. É uma espécie em vias de extinção. Que bem merecem as pequeninas humilhações. Que só os fatos repelem ferozes para parecerem importantes.